nascer 28, Minneapolis, Minnesota, 1939. Tenho 19 anos e estamos no final de setembro. Duas amigas novas, a Lillian Barth e a Emily Rees, querem que eu vá com elas ver um filme novo que está em exibição no Orpheum Theatre em Minneapolis, chamado O Feiticeiro de Oz. É tão comprido que tem um intervalo e fizemos planos para passar lá à noite. O noivo de Lillian vive lá e ela visita-o quase todos os fins de semana, hospedando-se numa pensão para mulheres. É um sítio seguro e limpo, garante-nos, que não custa muito dinheiro e ela já reservou 3 quartos individuais. Eu só fui a Minneapolis e a St. Paul com os Nielsen, voltando no próprio dia, para um jantar especial de aniversário, uma ida às compras, uma tarde no Museu de Arte, mas nunca com amigas e nunca passando lá a noite. Não sei se quero ir. Para começar, não conheço esta rapariga já há muito tempo. São as duas da minha aula noturna em St. Olaf. Partilham um apartamento perto da escola. Quando falam acerca de festas de bebida, nem sei a que se referem. Serão festas em que só se bebe? A única festa que os Nielsen organizam é um almoço anual no dia de Ano Novo para os vendedores. É mais fácil gostar de Lillian, com a sua expressão amistosa e cabelo dourado, do que da sobranceira e circunspecta Emily, que tem um sorrisinho esquisito e uma franja com um ar severo e passa a vida a fazer piadas que eu não percebo. O humor desaforado de ambas, bem como as gargalhadas espalhafatosas que dão e a intimidade descontraída e merecida com que me tratam, tudo isso me deixa um pouco nervosa. Por outro lado, entre hoje e amanhã vai chegar à loja uma grande encomenda de roupas de outono e eu não quero voltar e encontrar tudo fora de sítio. Mr. Nielsen sofre de artrite e, apesar de continuar a entrar cedo todas as manhãs, costuma sair por volta das 2 para fazer a sua sesta. Mrs. Nielsen ora entra, ora sai. Ultimamente, grande parte do seu tempo é dedicado ao clube de bridge e ao voluntariado na igreja. Não obstante, ela encoraja-me a ir com Lillian e Emily, dizendo: uma rapariga da tua idade deve sair de vez em quando. Há mais coisas na vida, para além da loja e dos estudos, Vivian. Por vezes tenho receio de que te esqueças disso. Quando completei o ensino secundário, Mr. Nielsen comprou-me um carro, um Buick branco descapotável, que eu uso sobretudo para ir de casa para a loja e à faculdade ao final do dia. E ele diz-me que será bom que o automóvel acelere um pouco. Eu pago o estacionamento, oferece. Enquanto saímos da vila, o céu está de um azul açucarado, como o da manta de um bebê, cheio de nuvens fofas de algodão. Ainda não percorremos 20 quilómetros quando se torna claro que os planos de Emily e Lillian são mais ambiciosos do que me tinham dado a entender. Sim, iremos ver O Feiticeiro de Oz, mas não à sessão noturna, que foi a desculpa para passarmos lá à noite. Há uma matiné às 3 da tarde, que nos deixará tempo mais do que suficiente para voltarmos aos quartos e vestirmos-nos para sair. Esperem lá, digo eu, sair para onde? Lillian, sentada ao meu lado no lugar do pendura, aperta-me o joelho ao de leve. Então, não achavas que íamos fazer esta viagem toda só para ver um filme, pois não? No assento de trás, onde tem estado a folhear a revista Silver Screen, Emily comenta: que séria vive! Tens de descontrair! Olhem, vocês sabiam que a Judy Garland nasceu em Grand Rapids? Chamava-se Frances Ethel Gum. Suponho que não fosse um nome suficientemente bom para Hollywood. Lillian sorri-me. Nunca foste a uma boate, pois não? Não respondo. Mas é claro que ela tem razão. Vira o espelho retrovisor para si e começa a aplicar batom. Bem parecia. Vamos divertir-nos à maneira, para variar. E depois sorri, com os lábios cor-de-rosa reluzentes a emoldurarem-lhe os dentes brancos e pequenos, a começar com cocktails. A pensão para mulheres, numa rua secundária de Minneapolis, é tal e qual como Lillian a descreveu, com um átrio limpo, mas escassamente mobilado, e um funcionário enfastiado que mal olha para nós, enquanto nos entrega as chaves. Diante do elevador, com as malas, combinamos encontrar-nos para irmos ao cinema dentro de 15 minutos. Não se atrasem, avisa Emily. Temos de comprar pipocas e há sempre fila. Depois de deixar a mala no armário do meu quarto estreito, no quarto andar, sento-me na cama e salto umas quantas vezes. O colchão é fino, com molas barulhentas, mas sinto um arrepio de prazer. As minhas viagens com os Nilsson são saídas controladas e sem ambição. Um trajeto silencioso no carro, um destino específico, um regresso sonolento às escuras com Mr. Nilsson muito direito ao volante e Mrs. Nilsson a seu lado, atenta ao traço contínuo no meio da estrada. Desço e encontro Emily sozinha no átrio. Quando lhe pergunto por Lillian, ela pisca-me o olho. Não se sente lá muito bem. Depois vai ter connosco. Enquanto nos dirigimos para o cinema, a 5 quarteirões do hotel, ocorre-me que Lillian nunca teve a menor intenção de ir ver o filme connosco. O Feiticeiro de Oz é mágico e estranho. Campos, a preto e branco, dão lugar a uma paisagem onírica de Technicolor, tão vívida e imprevisível como a vida real de Dorothy Gale é corriqueira e familiar. Quando ela volta ao Kansas, tendo o seu desejo sincero sido concedido, o mundo volta a ser a preto e branco. É bom estar em casa, diz ela. De novo, na quinta, a sua vida estende-se para a linha plana do horizonte, já povoada pelas únicas personagens que alguma vez conhecerá. Quando saímos de cinema, está a anoitecer. Eu fiquei tão arrebatada pelo filme que a vida real me parece ligeiramente irreal. Tenho uma sensação desconcertante de ter saído do ecrã para a rua. A luz de final da tarde é suave e rosada. O ar, tão ameno como a água do banho. Emily boceja. Bem, que comprido. Não quero perguntar, mas os bons modos obrigam-me. E o que achaste? Ela encolhe os ombros. Aqueles macacos voadores eram assustadores. Mas para além disso, não sei, pareceu-me um bocado enfadonho. Caminhamos em silêncio, passando por montras de lojas escurecidas. E tu? Pergunta-me ao fim de alguns minutos. Gostaste? Adorei de tal forma o filme que tenho receio de não conseguir responder, sem fazer figura de tola. Sim, digo simplesmente, incapaz de transformar em palavras as emoções que rodopiam dentro de mim. De novo no quarto, mudo de roupa e visto uma saia de chiffon e uma blusa às flores, com mangas drapeadas. Penteio-me de cabeça virada para baixo, lançando-a para trás para modelar o cabelo com os dedos, fixando-o com laca. Em bicos de pés, vejo o meu reflexo no pequeno espelho por cima da cama. Sob a luz do final da tarde, pareço asseada e séria. Vêem-se todas as sardas do meu nariz. Agarrando num pequeno estojo com fecho eclair, espalho no rosto um creme hidratante, suave como manteiga, e depois ponho base. Aplico um pouco de rouge, polvilho um tudo nada de pó de arroz. Passo um lápis pelas pálpebras superiores e pinto as pestanas. Aplico batom terra coral, pressiono os lábios contra um guardanapo e volto a aplicá-lo antes de guardar o tubo dourado na mala. Observo-me ao espelho. Continuo a ser eu, mas de certa forma sinto-me mais corajosa. No átrio, Lillian encontra-se de mão dada com um tipo que reconheço como sendo o seu namorado, Richard. Vi o retrato dele que ela guarda na carteira. É mais baixo do que eu esperava. Mais baixo do que Lillian. Tem marcas de acne nas faces. Lillian está a usar um vestido justo e sem mangas, verde esmeralda, cuja bainha fica mesmo acima do joelho, o que é uns 10 centímetros mais curto do que o que se usa em Hemmingford, e uns sapatos pretos de salto fino, mas curto. Richard puxa para si, sussurra-lhe qualquer coisa ao ouvido, e os olhos dela regalam-se. Ela tapa a boca e ri-se, e depois vê-me. Vivi, exclama, libertando-se dele. Olha só como estás. Acho que nunca te tinha visto maquilhada. Fica-te muito bem. A ti também, respondo. Embora, na verdade, nunca a tenha visto de cara lavada. Que tal o filme? Foi bom? Onde estiveste? Ela lança um olhar de esguelha a Richard. Fui desencaminhada. Recomeçam os dois a rir. É uma maneira de ver a coisa. Deve ser o Richard, digo eu. Como é que adivinhaste? Dá-me uma palmadinha no ombro para mostrar que está a brincar. Pronta para te divertires esta noite, Vivi? Bem, podem crer que eu estou. Soa a voz de Emily atrás de mim. Ao mesmo tempo que deteto um aroma a jasmim e rosas. É o perfume de Joy que reconheço da zona de perfumaria da loja. Quando me viro para a cumprimentar, fico assarapantada ao ver a sua blusa branca, muito decotada, e a saia justa às riscas, os saltos altíssimos e as unhas pintadas de grená. Olá, Em, sorri Richard. Os rapazes vão mesmo gostar de te ver. De repente sinto-me acanhada, na minha blusa recatada e saia modesta, com os meus sapatos simples e brincos próprios para ir à missa. Sinto-me exatamente aquilo que sou, uma rapariga de uma vila pequena numa grande cidade. Richard tem os braços à volta das duas, belisca-lhes a cintura e fala-lhes rir e contorcer-se. Olho de relance para o funcionário ao balcão, que é o mesmo que ali estava quando chegámos. Parece-me que tem sido um dia longo para ele. Está a folhear um jornal e só levanta a cabeça quando os risos são mais barulhentos. Vejo o cabeçalho. Alemães e soviéticos desfilam na Polónia. Estou a ficar com sede, meninas. Vamos à procura de um bar, diz Richard. Eu tenho o estômago a dar horas. Não deveríamos jantar primeiro? Se faz questão, Miss Vivi. Se bem que eu me saciava com os frutos secos que dão com as bebidas. E vocês, meninas? Pergunta às outras duas. Ora, Richard, é a primeira vez que a Viv vem à cidade. Não está habituada aos teus costumes decadentes. Vamos lá comer qualquer coisa, diz Lillian. Para mais, poderá ser perigoso para nós, pesos de pluma, começarmos a beber com o estômago vazio. Perigoso? Como assim? Ele puxa-a mais para si e Lillian esboça um sorriso irónico antes de o afastar para se fazer entender. Está bem, responde ele, mostrando-se complacente. No Grand Hotel há um piano bar que serve refeições. Acho que me lembro de uma bela costeleta e sei que preparam bons martinis. Vamos para a rua, que entretanto se encheu de gente. Está uma noite perfeita. O ar está ameno. As árvores ao longo da avenida estão cobertas de folhas verdes escuras. Há flores a espreitar todos os canteiros, ligeiramente negligenciados e com algumas ervas daninhas, agora que o verão está a acabar. À medida que caminhamos, vou-me animando. Misturar-me com esta corrente de desconhecidos faz-me deixar de pensar em mim, esse tema tão fastidioso, e prestar atenção ao mundo à minha volta. É como se estivesse noutro país, tendo em conta o quão sóbria é a minha vida, com as suas rotinas e ritmos previsíveis. Um dia na loja, jantar às 6, uma noite sossegada a estudar, a cozer ou a jogar bridge. Richard, com a sua vivacidade de pregador de feira, parece ter desistido de tentar incluir-me. Mas eu não me importo. É maravilhoso ser jovem nas ruas de uma grande cidade. Quando nos aproximamos da pesada porta de vidro e bronze do The Grand Hotel, um criado de libré abre-a. Richard avança por ali dentro com Lil e M, como lhe chama, em cada braço, e eu apresso-me a segui-los. O porteiro leva a mão ao chapéu quando lhe agradeço. O bar fica à esquerda, ao fundo do átrio, anuncia, deixando bem claro que sabe que não somos hóspedes do hotel. Eu nunca tinha estado num sítio tão majestoso. Exceção feita, talvez, à estação de caminhos de ferro de Chicago, há tantos anos. E só a custo me contenho para não ficar boquiaberta, enquanto contemplo o lustre cintilante pendurado no teto, ou a mesa de mogno lustroso, com uma urna cerâmica enorme cheia de flores exóticas que ocupa o centro da divisão. As pessoas que se encontram no átrio são também impressionantes. Uma mulher com um chapéu plano, preto, e uma rede a cobrir-lhe metade do rosto encontra-se diante do balcão da recepção com uma pilha de malas de cabedal vermelho, puxando uma longa luva de cetim preto e depois a outra. Uma matrona de cabelo branco e peito de galinha leva ao colo um cão branco e fofo, com olhos redondos como botões. Um homem de casaca fala ao telefone da recepção. Um cavalheiro mais velho, de monóculo, sentado sozinho num sofá verde de dois lugares, segura mesmo à frente do nariz um pequeno livro castanho. Estas pessoas parecem enfastiadas, divertidas, impacientes, satisfeitas consigo mesmas, mas mais do que qualquer outra coisa, parecem ricas. Agora já me sinto melhor. Por não estar a usar as roupas garridas e provocantes que suscitam olhares e comentários sussurrados acerca de Lil e M. À minha frente, os três saracoteiam-se pelo átrio, perdidos de riso. Richard com um braço à volta dos ombros de Lil e o outro a envolver a cintura de M. Ei, Vivi, chama-me Lil, olhando para trás como se tivesse acabado de se lembrar que eu também estou ali. É por aqui. Richard abre as portas duplas que dão acesso ao bar, lança as mãos no ar com um floreado e deixa que Lil e M, entre risinhos e sussurros, avancem. Segue-as e as portas fecham-se lentamente atrás dele. Eu abrando e paro à frente dos sofás verdes. Não tenho pressa alguma de entrar e sentir-me a mais. Como um pneu sobressalente, de ser tratada como se fosse completamente desengonçada, antiquada e bota de elástico, pelo estouvado Richard. Ocorre-me que talvez fosse melhor dar uma volta e depois regressar à pensão. De qualquer maneira, desde a matiné que nada me parece propriamente real. Já foi um dia e tanto para mim. Muito mais, isso é certo, do que aquilo a que estou habituada. Empoleiro-me num dos sofás, a ver as pessoas que entram e saem. Junto à porta, agora, está uma mulher de vestido de cetim roxo, com cabelo castanho ondulado e um ar elegantemente descontraído, a acenar com uma mão cheia de joias ao porteiro para o chamar enquanto avança para o átrio. Distraída ao vê-la passar por mim, em direção ao balcão da recepção, não reparo no homem alto e magro, de cabelo louro, até que este se encontra mesmo à minha frente. Os seus olhos são azuis e penetrantes. Desculpe, menina, diz ele. Receio que faça algum comentário quanto ao facto de eu estar tão obviamente fora do meu ambiente natural, ou que me pergunte se preciso de ajuda. Eu não a conheço. Olho para o seu cabelo dourado. Curto atrás, mas mais comprido à frente. Nada parecido com os rapazes da vila que estou habituada a ver. Tosquiados como se fossem ovelhas. Está a usar umas calças cinzentas, uma camisa branca impecável e uma gravata preta. E na mão tem uma pasta fina preta. Os seus dedos são longos e finos. Acho que não. Há qualquer coisa em si que me parece muito familiar. Ele fita-me com tal intensidade que me faz corar. Eu balbucio. A sério que não sei? E depois, com um sorriso a bailar-lhe nos lábios, prossegue. Queira desculpar se me engano. Mas não é... Não veio para aqui num comboio de Nova York há uns 10 anos? O quê? O meu coração sobressalta-se. Como é que ele sabe? Não és a Niam? Pergunta. E então percebo. Meu Deus, Dadshi, és tu...